meuscds.com. Aê! Essa onda aconteceu comigo aqui em Salvador, cara, ó. Conheci uma mina, era só uma coisinha banal, mas olha o que aconteceu, Salvador, olha só, ó. Tô gostando tanto de você, acho que você não tem noção. A brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração. Olha só, era só uma brincadeira, mas isso mudou minha vida, com certeza, B. Olha só, neguinha! Que surra é essa, pai? Veja só, veja só, ó. Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. Não é que eu amo ela, atenção, é que com ela pra cima, eu tinha pra sempre cima, uma pra transa cima, garantida. Não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que tô apaixonado demais, Salvador. Que é isso, baby? Vem! Gostando tanto de você, acho que você não tem noção. É a brincadeira do pega-pega e não se apega, que você ganhou meu coração. meuscds.com. Me apaixonei de verdade por essa mina aqui em Salvador. Alô, meu camarote, falar pra você se hoje eu tô apaixonado. Atenção, minha pista maravilhosa. Apaixonado demais por você, bebê. Faz o coração pro Coyote, vai. Eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela abre os braços, camarote, joga em cima. E aqui com ela, eu tinha sempre uma transa garantida. E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre uma transa garantida. Aê! Vem assim, bebê.